abraço especial. Meu compadre Nilton, tá com mais de luzinha. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até um castra fica todo em festa quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertenceu, e o culpado fui eu da separação. E hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume ela deixa no salão. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa, pois eu quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa e hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não vê-la, outro homem abraçar. De ver os teclados ao vivo. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu da separação. E hoje eu choro de ciúme, ciúme é do perfume ela deixa no salão. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa, pois não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa e hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não vê-la, outro homem abraçar.